morreu, virou santo. Nós escutamos muito essa frase por aí. E aconteceu que um cidadão tinha desencarnado, a família estava toda lá reunida no velório, com amigos, quando entrou um cidadão e começou a dirigir palavras de elogio ao morto ali, dizendo: esse cidadão foi um cidadão de moral ilibada, um grande pai de família, um grande esposo, um grande filho, um homem que estava preocupado com a natureza, estava preocupado com os mais necessitados, e etc, etc, assim por diante. A esposa que estava ali escutando aquilo, cutucou o filho e falou: filho, dá uma olhada aí no caixão para ver se é seu pai que está aí mesmo. Olha que interessante. Essa esposa conhecia a personalidade do marido e sabia que não seria a morte que o transformaria em santo. Ela conhecia bem ele, sabia disso, tinha consciência dessas coisas, porque muitas vezes acontece isso: morreu, todo mundo já faz aquela pessoa de santo, já acha que ela pode resolver seus problemas, já acha que ela pode mandar os números da loteria para você jogar, já pode ajudar toda a família que está aqui, e as coisas não são bem assim. Isso acontece na família, acontece com muitos religiosos, muitos políticos, principalmente aqueles que falam muito, mas não fazem o que falam, na morte é que vai deixar eles frente a frente com eles mesmos. Isso acontece bastante. Quantos religiosos que foram taxados de santos e fizeram barbaridades com a humanidade? Isso acontece, porque enquanto estão aqui, conseguem enganar, mas depois que chega no plano espiritual, não conseguem enganar de jeito nenhum. Tem uma passagem, uma pergunta, a pergunta 150 do Livro dos Espíritos, que pergunta, a pergunta é a seguinte: quando nós desencarnamos, nós continuamos a manter a nossa individualidade, a espiritualidade é taxativa? Sim. O que seria deles se não mantivesse a sua individualidade? Aí vem mais uma pergunta: mas como manter a individualidade se já perdeu o corpo? Como vai saber quem que é? Olha, está tudo registrado no perispírito. O perispírito que mostra exatamente quem nós somos. Registrado tudo aquilo que fizemos. Portanto, não tem ninguém para nos julgar. Nós mesmos carregamos em nós aquilo que nós somos. Quando estamos desencarnados, quando chegamos no plano espiritual, seremos colocados frente a frente conosco mesmos. E é ali que a verdade vem. Então, portanto, quem foi bom, continua sendo bom. Quem foi ruim, continua sendo ruim. A morte não torna ninguém santo. A morte continua se apresentando a nós do mesmo jeito que nós somos. Não mudamos nada por causa da morte, não. Temos que nos compenetrar disso e tentar melhorar cada vez mais enquanto estamos aqui. Porque quem vai para lá é o mesmo que está aqui. Não é uma pessoa diferente, não. Um grande abraço.